Moral de Ibicuara. De Ibicuara. Valdemir Santos falando de amor. Olha a batida do swing, meu patrão. Ela nasceu como menina, rebola pra ela ir pra cá. Nós vamos fazer o swingado, olha porque agora o bicho vai pegar. Não é mais a dança do creu, nem a dança da pisadinha. Olha a nova onda do momento, é a dança da pererequinha. Vou mexer a sua perereca, rebola pra ela ir pra cá. Vou mexer a sua cintura, nessa onda que vai pegar. Olha, trabalha, trabalha, agora suas cadeiras. Seu corpo é um violão. Olha a dança da perereca, pra os machos não é mole, não. Pra os machos não é mole, pra os machos não é mole, não. Pra os machos não é mole, pra os machos não é mole, não. Ou seja, perereca grande, ou seja, uma pererequinha. Vou mexer a sua perereca, vem mexendo a bundinha. Ou seja, perereca grande, ou seja, uma pererequinha. Vamos dançar com a perereca, com a rocha e na pisadinha. Valdemir Santos, o magnata do forró, do forró. Balança o seu corpo, menina, é bola pra lá e pra cá. Nós vamos fazer o swingado, olha porque agora o bicho vai pegar. Não é mais a dança do creu, nem a dança da pisadinha. Olha a nova onda do momento, é a dança da pererequinha. Vou mexer a sua perereca, é bola pra lá e pra cá. Vou mexer a sua cintura, nessa onda que vai pegar. Olha, trabalha, trabalha, agora suas cadeiras. Seu corpo é um violão. Olha a dança da perereca, pra os machos não é mole, não. Pra os machos não é mole, pra os machos não é mole, não. Pra os machos não é mole, pra os machos não é mole, não. Pra os machos não é mole, não. Pra os machos não é mole, não. Pra os machos não é mole, não. Pra os machos não é mole, não.